Galinha 19, copia. Qual que é o código número 9? Autoridade Galinhão, nível 360, decoda 10, com primeira curva à direita na saída da Euleda Irume. Após a Irume, conforme rota prevista no plano de voo. Transponder 5552, controle 120, decimal 8. Apresentação nível 360, com a decimal 0 da Euleda Irume, após de acordo com o plano. Transponder 5552 e controle 208. Bom, no meio 19, cotejamento correto, reporte pronto para o feedback do funcionamento. Reportar para o estacionamento, bom número 9. Pode ficar mais que delta, prossiga. Confirma o horário do, da sua notificação. Pode ficar mais que delta, informa que a notificação que eu tenho aqui é para as 11, o Julu já venceu. Tem alguma DLA? Autorizado alinhar, decolar, piscina 0, vento 060 graus, 129. Livre alinhamento e decolagem, zona 0, 03859. A DNA ou novo plano? Mundo 7, direto 366, por 596. 3, que chamou? Chamativo, golfe, solicita barulho. Gente, prepara da EO, aguarda a conta. Aguarda. Bom, 1184 para Recife, prepara a saída PUC, aguarda a conta. Salve, bom, número 9, ponto 3, contato também. Número 2, setor, aguarda. 699, copiou? Estacionamento, ponto 3. Número 2, setor, aguarda. Então, o esquecer uniforme, segue no meu pé, corredor axé, passo através do farol da barra, quando possível, seu chamado de pouso para Valença. Over the ground, Netuno 52, to cross runway use. 5. Número 325, copiado o esquecer uniforme. Patão Vasco Cabral, chama o Torre 98, decimal 95. Vasco Cabral. Maintain position, call Salvador Tower, frequency 198, call 95. Maintain position, call 198, call 95. Pressão com eco, prossiga. Pode que tango essa número 3 para a Copa Guarda. Cross runway, report runway vacated. Last, Russia to cross runway, report vacated. 3859, decolado ao 09, chame o controle 120.8. 308, bom dia, 3859. Dia. Bom dia, controle 3859, cruza 1400 pés. 3859, está sob contato radar. Estou para nível de voo 360, via saída Arbor 1 no transição elétrica. 360, Arbor 1 elétrica, até 3859. Azul 5196, desça para 2500 pés, ajuste no 097. 3089, procedimento RNAV, reposta passando para a vista 366. Ok, 2500, 1097, vai reportar 366, 1596. Bono 094, desça para 4 mil pés, ajuste no 097. Da presente sua autoridade prosseguir seu hábito 366. Aprovado, bom dia, doutor. Bono 394, passou Serra Vista 366, completa final do procedimento, torre no 895. Agora torre 7295, Bono 394. Solicita pro Adieleco, Altan 3859, controle. Altan 3859, autorizado para prosseguir a presente direto Elefa, subindo para nível de voo 360, com a sensação de subida. Agora 3.000 pés, depois a 10.000 vai reduzir para 1.500. Altan 3894. Panair 6311, chame centro Recife na 2590, alterno 28.35. 1.25.1, 1.28.35, Oceanair 6311. 2 milhas do Serra Vista 372, avisado. Voo 694, continua a aproximação, aguarde a autorização de pouso. Aguardando a autorização de pouso, agora 3.9. Com a primeira curva à direita na saída da EL, Lisa Motti. Lopes 1.10 é a primeira aerovia após conforme rota prevista no plano de voo. Transponder 5.534, controle 1.20.8. Autorizado conforme 340, Upper Zulu 10, primeira aerovia, a saída da EL Leda Motiva. 5534 no transponder 1208, no controle para o TAM 3663. TAM 3663, cotejamento correto, para o pushback, chame pronto. Reportará para o pushback da iniciação acionamento na posição 62, é o TAM 3663. Olha o seu Mike Delta, prossiga. Negativo, ainda estamos em contato. Confirma o horário da sua notificação? Para a do voo. Sim, tiremos de verificar. Bom, bom dia, o papá, papá, de uma papá Mike. Tem uma papá Mike número 4 da Copa agora. Tá bravo. Até o telefone não, meu. Falcão fica bravo, repórter livrando no ataque show no meu. Do acionamento, tem bastante aeronaves para copiar aqui e também um fluxo de aeronaves não no 7 para decolagem. Então seria, o senhor iria gastar um pouco de combustível, mas a critério do senhor iniciar o acionamento ou não. Vamos lá. Os quatro fica bravo, acionar a frequência livre. Mike Bravo Yankee, autorizado ingresso, reporte a linha de pronto, cabeceiro no 7. Mike Bravo Yankee. 1094, desça para 25007, ajuste ao 0097, autorizado a final do procedimento RNAV, reporta passando para a VIP 366. Sim, autorizado. 6500, para informação, o tráfego do Eco Delta Fox, decolado de Morro de São Paulo, ingressando agora no corredor Caixa Prego, indo agora para 3500 pés, A31, estimando o través de Veracruz em mais 7 minutos. A presente já tem frequência livre para coordenação com os tráfegos locais. Da Força Aérea, após poderá iniciar o pushback. Recife, Bruno Almeida, 9. Lógica, Mike Delta, não escuta? A nossa sala aí se informou que é só a notificação de 9, de 11 do Lu. E as 14 seria de retorno, no caso. Não tem nenhuma notificação para os 12 Zulu, então a gente solicita que o senhor entre em contato com a sala IS, por gentileza. Bom, 1.94, copia. Autorizado Recife, nível 370, decola da 1.0, com primeira curva à esquerda, na saída Fulca, Jamo, Caju. Transponder 5564, controle 1.20.8. O preso 1.97, a primeira aerovia, após conforme a rota prevista no plano de voo. Autorizado 370 para Recife, decola da 1.0, a primeira curva pela Abdul 1.7, a primeira aerovia, após conforme a rota prevista no plano, a saída Fulca, Jamo, Caju. Transponder 5564, controle 5568, Avenida Pulca, transição Caju. Pulca, Jamo, Caju. É 370, nível autorizado. Confirma o nível copiado? 370, senhor. Gente, protegimento correto, reporte pronto para pushback e acionamento no gate 05. Gente, 63, solicitou um pushback no 612. Então, 3663, aguarde para o pushback, como ponto de espera congestionado. 309, aguarde. Gente, 3663. Paulo, Salvador, agora 394, livrou, já na Alfa. Bom, no 394, táxi via Alfa, Kilo, Pátio 3, Pátio 1, até o gate 11. Alfa, Kilo, Pátio 3, Pátio 1, para o posição 11, vou na 394. No 094 completa o nosso procedimento é Renan, Vitor, nono 8, decimal 95. O nono 8, 95. O CAN 3859, chame centro Recife no 260, alterno no 28, decimal 8. 260, 288 agora, o CAN 3859, bom dia. Pode ser tão ruim com o contingimento correto, confirma o parte que se encontra, PLB e autonomia. Gente, para ataque de decolagem, chama a torre 118, decimal 95, altímetro 10, 17, bom voo. Azul 5196, táxi via Alfa, Kilo, Pátio 3, quando lá tem que sinalizadores. Alfa, Kilo, Pátio 3, vai ficar assim. Coronado. Acho que o Tango é, com acionamento aqui, tá? Aposto no táxi. Páscoa Tango Eco, reporta na Oscar, aciona 0127. Na Oscar, 3, Páscoa Tango Eco, aciona 0127, reporta na Oscar. Negativo, vê aquilo. Informo que algumas cartas de uma empresa estão corretas. A taxiway Delta ingressaria na pista, que a taxiway é a sua direita. Aquilo é a sua esquerda. No caso, essas cartas que estão com algum problema, no caso, não tem indicação da taxiway Kilo. A gente já informou isso para a nossa chefe e já foi passado por algumas companhias que modificassem as cartas. Ah, obrigado. Agora a gente viu. Obrigado, viu? Uma boa tarde. Boa tarde. Pushback, reporte para o táxi. Precisando pushback, reporte ao táxi, questão 363. Papapapá Lima, Papa Mike, confirma? Pronto, confirma o pátio que se encontra e a pista que decola. Pátio 3, por favor, funcionado o tráfego autorizado, decola direta para o norte, para o Cícero, Tente Lima, Papa Mike, acionando o transponder 0130, autorizado 500 pés, decola diretamente do PAT, comprou a Norte, em coordenação com a Torre Salvador. Controle 120, decimal 8. Ok, Lima Papa Mike 0130, responde, chama na Torre 1895, controle 120, decimal 8, coordenará a decolagem com a Torre Salvador Lima Papa Mike. Papá Mike, planejamento correto, reporte para acionamento, chame novamente. Sente autorizado acionamento para decolagem, chama tu em 1 no 8, disso 195, altímetro 10 no site, confirma o POB. POB único, a gente 07, vai acionar a porta de motor, não vai ficar com mais grato, uma boa tarde. Mike Bravo aqui, confirma. Aguardando o Mike Bravo, vai iniciar a corrida da decolagem. Mike Bravo aqui, gente. Onde? Sistema zero. Ali mantém, sistema zero, 2171. Estou no 094, solo 21, direita, solo Salvador, 121, décimo 9. Direita, 1219. Gente, visual, autorizado para seguir pelos corredores. Lista para o número 1500 pés para se enquadrar na altitude de tráfego do Salvador. O ajuste em Salvador 10107. Eu estou falando de voo, notificação. 3662, podendo com a equipe de sol. Solo 1094, micro. Taxi Alfa, reporte antes do GVS. Alfa, vai reportar antes do GVS. Pista auxiliar 17 operando para trafos visuais. Acione código 01144, o Lima 98. Colono auxiliar, irá pegar o campo. Gente, chama essa posição, o gol 2.1. Five two, runway 10. Retorno 5-2, mantém position. Hold point for runway 10. Sequência aliança. Pode. Escutando o arco autorizado a colar, pista 17, vento 080 graus, 119. Isso é colar. Papapá, Lima, Papa Mike, chega. Acionado, Papa Mike, prossegue para o dia, o que faz para o personagem, quem deixou de conseguir na zona zero, pode voltar direto para a frente da rua, ou direto para a mais, para a frente da rua. 17, no Via Índia, pode esperar 295, obrigado, boa tarde, pelo menos 19. Gente, Papa Mike, decolagem a critério, 0080 graus, 119, Toa Norte, serviço sobrevoo de aeronave, reporte para o sol. Faz capitão Gueco, decolado 24, direita, corredor axé. Tapuã chama controle 120, décimo 8. Tapuã 208, grato, Gueco. Pessoa 9236, bom dia, sem identificação. Desça para nível de voo 070. Apresente voo em direto para Vitor 366. Fox voo e direto rotatório. Segura 0, 2835, você é Recife, 3733. Controle, bom dia, Papá Romeu, Oscar Tanguera, passou o farol de Itapuã. Oscar Tanguera, quando meu peço, corredor axé, a parte farol da barra, quando você fizer seu chamado de pouso. Farol da barra, reportaremos, estima pouso aos 1250, Oscar Tanguera. Zero, Alfa Papa Mike, na Praça de Cia, muito grato. Peixe, não me escuta até o solo, Lima, Papa Mike. Me escuta, Mike. 2171 no gol, livre decolagem, vento a centena no 3 norte. Livre decolagem, pista 10, 2171. Então, de destino para Valença, e no nível visual, o nível 105. Para Yankee, negativo nível 105. Suba para o 065. Deseja prosseguir direto Valença. 065, direto Valença. Instruções para prosseguir. O Mike Bravo Yankee tem condições de seguir no bloqueio do... Correção. Tem condições de prosseguir para... rotatória? Aqui, ó. Gente, o Mike Bravo Yankee, plano modificado aos 1017, pula para nível de voo 065 na proa da rotatória, Mike Bravo Yankee. Yankee 065 na proa da rotatória. Gente. Solo voo 2065 para acionamento na posição posteriormente o pushback. 2065, embaixo de rotação, autorizado somente o acionamento, reporte para o pushback. Tango Eco, passar o farol da barra, mais um momento. Gente, Oscar Tango Eco, somente para informação, tráfego do Lima, November Oscar, passando 3 mil para o 1.500 pés, agora através de Cairo Lorenzo, prosseguindo para Salvador. Apresente a sempre frequência dele para a coordenação, Oscar Tango Eco. Controle Salvador, gol 2171, decola da EOLE da Motiva. Gol 2171, está sob contato radar, suba para nível de voo 360. Está presente, voo direto Leda, após Leda Motiva. Está presente, voo Leda, após Leda Motiva, 2171. Salvador, bom dia, azul 4207, descida 160, tenha gol. Do 4207, acione a identificação, desça para nível de voo 080, via chegada Bonf. Após Bonf, programa se habita 367. Desça 080, via Bonf. Após Bonf, vai voar o 367, azul 4207. Salvador, passar para espalhar para Bonf, visual com a gente. O Lima Papa Mike, quente, da presente, tem frequência livre. Frequência livre, grato, controle de batalha. Decola da 1-0, com primeira curva à esquerda na saída Cuca, Jamo, após Jamo Caju. Na sonda 5577, controle 120, decimal 8. 3-0, material terminado, desculpa, 6140, cotejamento correto, reporte pronto para o pushback acionamento. Rotarado. 1-094 na escuta. Como que a aeronave da Tanta com problemas técnicos, realizando um check no através de 06, o senhor irá aguardar uns instantes para prosseguir para o gate 1-0. Ok, escuta. 663 para o táxi com 3 horas e 25, 215, galeão. Taxi via Bate 1 no Índia, ponto de espera, chama Torre 1, 98, decimal 95, altímetro 1017, um bom voo. Precisando, Bate 1 no Índia, ponto de espera, 1895, obrigado, bom dia. Tá iniciando o pushback, voo 2065 negativo, pushback, mantém a posição, aguarda a autorização. Agora. Somente foi autorizado o acionamento, ok? Voo número 9, ali mantente-se no zero. Mantente-se no zero, voo número 9. 1094, afirma, ingressa via Juliette até o gate 10 após a passagem do R2 da TAM. Após a passagem, vai pro 10, 1094. Alô, voo 1094, não, para o chefe. Número 2, no setor aguarda. Guarda 1094. presente, 271. Netuno 52, Airborne 31, contact Salvador Approach Control 120.8. Roger, 120.8, thank you. Autorizado, deixa eu ver quem é o passageiro. Esse, reportado, 0 v 985, correção, 984, autorizado, deixa eu ver aqui, acionamento, reportado. Conta na sua coisa. Bom, 9648, prepara a saída PUC, aguarda a costa. Catango Eco, o senhor não solicitou subida para o 045 ao controle. O senhor ainda está dentro da terminal Salvador. Para subir para o 045, o senhor tem que pedir solicitação ao controle. Gente, o senhor conflita diretamente com os traços na chegada a Mari. O senhor vai manter o litoral 045 até através de caixa pregos e após caixa pregos vai prosseguir para a Siri. Estamos passando através de caixa pregos agora, o Arcanguã está presente, estou certo para seguir o Arcanguã. Controle, o azul 9236 vai atingir o 070. 9236 desce para 2510, o ajuste no 097. 2-5-0-0-7-0-9-2-3-0. Delta, prossiga. Nova Delta. Salvador Departure Control, Neptune 5-2, good morning, Momo Departure. Neptune 5-2, is a contact climb to Pater 100, Momo Departure. Flight level 100, Momo Departure 5-2. Gol no 619, autorizado da classe no 0, vento 080 graus, 129. Isso, Rádio, gol no 619. Então, 3663, autorizado ali, mantém-se no 0. Como que devido ao perfil seja semelhante, vai aguardar um instante para iniciar a rolagem. Do 9236, reporte serve 366. Do 9236, controle. A escuta, prossiga. Reporte no serve 366. Tá bom, do 366, o 9236. O azul 4207 reduza para 2109. Reduz, 4207, além, informa, estamos curvando 15 graus à direita, evitar uma formação, ok? Sim, e após o desvio vai ser vindo 368. 368 após o desvio, 4207. 3171, chama Recife, frequência 1251, alternativa 128, decimal 35. 251, 1235, graças. 1619, decola 34, controle 120, décima 8. 208, gol, 619. No 184, taxi via Flight 1 no Índia, ponto de espera chamado Torre 118, decimal 95, altimetro 1097, segue à frente o Boeing da companhia, o morro. Um gol 1184, confirma pra ver, por gentileza? 129 a bordo. Gente, bom voo. Puxa, 6140, posição 8, pushback, acionamento, ponto de erro. Posição 8, autorizado, chantagem. Já por trás. O Eco, informe o seu chamado de pouso. Formato, seria os 1245. Está afastado de Salvador 40 milhas, sem frequência livre. Tem que abrir e já atuar. Tem que abrir e já atuar. está com uma corredor aqui, enquanto que através de aeroporto de Bahia, o aeroporto de Bahia, nesse corredor, a gente, ao ser autorizado para trazer a lei, tinha entendido que tinha feito. Perfil da PUC, Jean Maracaju, 5001, responde, controle de 208. Jean Maracaju, 5001 aprovado, já perguntou o nosso técnico, isso não era que vai ser da PUC, Jean Maracaju, 208, 301, é o transponder, bom dia, 14. Correto, chute para o Azul com a V07, desça para 4.000 pés, o ajuste é no 0.17. 4.000, 1.0.17. Já voamos 68, autorizado, Renato? Se a condição é autorizada, serve 3.66, vai seguir o tráfego da companhia, está a 8 milhas, é um Econo 90. 3.66 foi autorizado, seguindo a companhia, Azul 4.207, obrigado. Estabilizado, né, Renato? Azul 9.236. 9236, chame torre, na frequência 198, decimal 95. 8.95, obrigado. Controle, Torreão, bom dia, Papatango Vitor, Papatango Vitor, Juliette, Rui Paripe, mantenha, tem condições de manter o nome meu pé? Ah, temos, cara. A Constituição 9, 0160, acionado. 2.500 para a mesa. Então, P05, o nome meu pé, Paripe. O Lima, novembro Oscar, desça para 1.500 pés, o tráfego à frente tá mantendo, vai manter 1.000 pés. 7, o Lima, novembro Oscar, entrando 2.000 para 1.000. Azul 4.07, prosseguindo para 2.500, reporte serve 3.66. 2.500, reporte para 4.07. Alagoa Mate Braviato, 17 milhas fora de Valença, para equipe de defesa. Está passando Mike Bravianchi, descida a critério do comandante, reporte cruzando 2.500. Reportará cruzando 2.500, com Mike Bravianchi. Economia 19, suba restrito nível 340. Restrito 340, gol 19. Salvador, bom dia, é o 645, informação gol, chefinho 150. 3485, na chega da Mari, descida 050. 050 na Mari, 10-3-4-8-5. Controle, bom dia, tá 3663, 2200 na Dael. Passo vazia Dael, para onde é o 340? 3420, saída Dael, tá 3663. Comandante do Salvador, tá 3720, informação boa. 726, na cheia da Mari, visão 060. 060, Mário, 3726. 3485, Luiz Ferra, Vita 366. 465, Rodolinho. Meio estabilizado na Renave Azul, 4207. 4207, chame Torre, na frequência 8.95. 1895, Torre, Azul 4207, está saída, obrigado. Economia 19, chame Recife, 1251. Recife 125, 1 no gol, 1.099. Controle, 3726. 3726, prossiga. Pode voar, Serra Vita 366. Após Mari, Serra Vita 366. Após Mari, Serra Vita 366, 3726. 3425, copiou que é para o Serra Vita 366. 290. Azul 207, bom dia. Ajuste no 0.17, continua a aproximação, número 2, pouso. No 0.17, continua, 4.207. Outra autorizado, a ultrapassagem vai direto a CEASA. Ok. Pedro Juliette, mantenha a Parica. Muito bem. Mike Brasilian, que tem frequência livre para coordenação. 4.5, seu controle. Autorizado Valcerra, Vito 366. Boa, 66 agora. Controle, tá bom, Lima, Nova Evoca, rotatória é agora conhecido como CEASA. É a mesma proa. Meia dúzia, 2h20, parte 4. Chinei a torre 2h45, para aumentar a saída polar e ajuste no 0-1-7. Adião 05, prossiga. Gente, Guardião 05, formo Embraer Azul, curta final da pista no 0, após será autorizado. Decolagem, Guardião 05. Gente, está autorizado, reposto fora do solo, Guardião 05, vento 1-0-0 graus, 1-2-9. Azul 407, autorizado, pouso pistão 0, vento 1-0-0 graus, 1-2-9. Livre pouso, pistura 0, azul 4207. Azul 9236, solo Salvador 121-9. 219, azul 9236. Solo Salvador, muito bom dia, azul 9236, levanta as coisas. Alfa Juliette, portão 8. Alfa Juliette, portão 8, azul 9236. Alfa 9 Mioca, controle. Tá, escuta. Pode visual com campo. Já visual com campo. Semi-torre na frequência 1-8, decimal 9-5. 8-9-5, daqui a pouco. 6-4-5, prossiga para 2-500, autorizado RNAVE, o ajuste no 0 no 7. 2-500, desce agora, tá? 3-4-5. Desce, voe rotatório. Mantendo 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, M63, chame Recife, frequência 1251, na alternativa 128, decimal 35. Recife agora, 73663, bom dia. Salvador, bom dia, boa noite, 739-0290 para 1-7-0. 1-7-3-9, bom dia, na chegada Mari, decimal 060. É só boy e vou encerrar a vida 366. Bota a bota 366, autoridade. Guardião 05, como tem outro traço, você está mantendo meu pé, está na sua posição de 11 horas para 6 milhas, é um Papa Alfa 32. Sente o tráfego na visual, guardião está visual, colocou de pouso, ele ponta de posição de fim, tensão na coordenação. Excelência livre. Grato. Tem mantente no zero. Lima 90 Rock é número 2, proposto? Negativo, seguirá com o número 1, já está visual com o helicóptero? Negativo. 506 em Paripe, informe o PLB. Porta 3, através de Neymar. Autorizado, ingressar para pouso na 107. E você vai seguir o tráfego um Bravo Eco 58. Chame torre na frequência 1-8, decimal 9-5. 18-95, cliente, o Vitor em 2-0. Torre, aquele cordial, bom dia, só passando o Victor Índia de Júlia. Vitor India Juliet. Bom dia, Juxo no 0 no 7. Confirme se está visual com Bravo Eco 58, prosseguindo final no 7 como número 1. Ainda negativo, senhor. Gente, Vitor de Júlio, mantém a Blue reporta interceptando o final do 7. Reportará, Índia Júlio avistou o guardião passando aqui a batida. Gente, Vitor de Júlio. Gol 2065, decolou os 46, controle 120, décima 8. 08, certo. Final baixado, checado, Lima na Vega. Abatango Lima, novembro Erosca, autorizado pouso, piscina 7, vento 100 graus, 149. Lima, novembro Erosca. 207. Dita para 2506, autorizado RNAVE, reporte serve 366. 2500, reporte na 366, são 3726. 9739, dita para 4000 pés, o ajuste é 9097. 4097, 739. Decolar 5, autorizado? Afirmo. Gente, a linha mantém isso no zero. A linha mantém no zero. Bom dia, Júlio, está visual com o tráfego na final da 17, tá? Gente, Papatango Vitor, em dia, Júlio. Continua a aproximação. Vento baixo aqui 100 graus, 139. Aguarda autorização de pouso na 17. Informo o tráfego adicional para pouso na 10 agora a aproximadamente 11 milhas de cabeceira. Afirmativo, então. A ciência, a possibilidade de 1360, dia julho, receptando a sinal normal da. Não longa da 1. Oi, Lima Novembro Erosca, extensão é o 44. Gente, Lima Novembro Erosca. Oi, Lima Novembro Erosca. Oi, frequência, no 8, decimal 95. Bom dia. 48, controle 120, decimal 8. 1-8-4. Salvador, bom dia, TAN 3485. TAN 3485, bom dia, ajuste no 0 no 7. Continua a aproximação, informo dois da Avianca, alinhado cabeceiro no 0, vai iniciar a rolagem. E tráfego adicional, Papa Alfa 32, prosseguindo final no 7, sem interferência. Oi, 57, obrigado. Papa Tango, Lima, Novembro Oscar, no solo aos 48. Livra a pista à esquerda, aguarda para prosseguir com o táxi. Nunca travessia o 370, agora 184. Alô, Romeo Oscar, controle. É back agora, sua primeira direita, aguarda para prosseguir com o táxi devido a tráfego e aproximação no 7. Oscar, controle. No 0. 090 graus, 139. Vai lá, está editada, está baixando. 5. 0 graus, 139. Está autorizado, pouso piscina 7. Sim, já viu. Acima, executa 180, aguarda para ingresso na pista. TAN 3485, autorizado pouso, piscina no 0, vento 090 graus, 149. 3485. Então, Vitor Índia Júlio, no solo 50, autorizado backtrack, ao estacionar frequência livre, 44. November, Papatango Lima, November Oscar, autorizado ingresso, piscina no 7, até o 44, eu vou estacionar frequência livre. Suas vias saída PUC ao nível de 350. Via PUC, ascensão 350, 6140. Posto da Renave, visual, TAN 3726. 3726, chame Turri, na frequência, no 8, decimal 95. 1895, TAN 3726, bom dia. 9739, desço para 2500, autorizado RNAVE, reporte servo 366. 32500, 097, reportará no 366, ou no 739. Autorizado final no 7, reportando através da RMAR, informo aeronave em aproximação para no 0, possível 360 graus pela esquerda. Oscar Mike Delta, aguarda para prosseguir com o táxi, duas aeronaves ingressando no Pat 4, após segue e chama na Oscar. 65, chame Recife, frequência no 251. Recife 251, 200. Salvador, tá 3726. Tá 3726, ajuste no 0 no 7, continua aproximação, vai da pista livre. Tá 3726. Abatão Kilo Romeo Oscar, executa 360 graus pela esquerda, reporta reinterceptando o sinal no 7. Tá 3415. Quais são? Tá 3485, no solo 52, direita no 21, décimo 9. 2 não lá, agora. Gente, Lima 9 3726, autorizado pouso de no 0, vento 100 graus, 139. Lembre pouso no 0, então 3726. Jarros do Leco, prossiga. E meu horário do plano? 1 minuto. Confirme intenções de voo, Serra do Lué. Top 018, 1184. É Iguatemi e retorno? 1000 pés ou 500? Autorizado RMAR, RMAR, decola para o Açu em coordenação com a torre, segue litoral sul até a barra, após, retorna. Retorna e para pouso na RMAR. Acionado 0167 e o controle operando em 208. 184, chama Recife, frequência no 2085, alternativa 25.45. 2685, 2545, voo no 184. Alô, ponto cardado, tá ótimo. Bom, 648. No 648, portão 2, autorizado, okay. Chame táxi. Okay. Afirmo, após o pouso, o senhor ingressa na pista e ele prossegue táxi. Quilômetro Oscar, autorizado pouso no 7, vento 090 graus, 149. Pouso, quilômetro Oscar. Então 3726 no solo, ao 55, direita no 21, décimo 9. Direita no 29, então 3726. Dado 360, via Upper Zulu no 0, o Baga, Upper Zulu no 6, conforme. Decola, pistão no 0, curva direita no perfil da Dael, Leda, ótima. 5011, transponder controle no 2080. Autorizado, Comando, São Paulo, Congonhas, 360, via up, pelo 10, Bagas, do Sul, no meio, conforme rota. Escola da 10, uma primeira curva direita, Israel, Leda, Marte, próximo para o 5011, e o controle 130, decimal 8, gol na 39. Correto, chame para o final 1. Quartarão. Solo, 3726, bom dia. 3726, Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa, antes da Juliette, 3726. 4-0, controle. Romeo Oscar no solo 56, autorizado táxi backtrack. A estação fica livre. 1-2-6-8-5, alterna. 1-2-5, decimal 4-5. 2-5-4-5, bom domingo até a volta. Então vou. Obrigado. Salvador, bom dia. 3-1-9-1, no informação Golf. 3-7-2-6, Juliette, portão 11. Juliette 11, então 3-7-2-6. 3-1-9-1, no prepara da El, minuto cópia. Romeu Oscar Mike Delta, confirmando. Reporta pronto para iniciar o táxi. Vinheta estava autorizado. Aqui. Reporta no ponto de espera da Oscar. Vinheta, para iniciar o táxi, está errado. Você vem, mantém a posição. Então, 3-7-2. Mantenha a posição 1 através do portão 10. Tem através do portão 10, confirma? Afirmo. Paciente, mantenha através do 10, então 3-7-2-6. É, mantenha a posição atual, está sendo reposicionada sua posição, o 3-7-2-6. Mantenha, então 3-7-2-6. Era o track do Bruno 648, 2 horas e 15 de autonomia. Professor alternativo, 169 avanço. Direita Índia, Ponte Pé, 295, 1017, boa viagem, mano, 643. O TAN 37-2000 tem condições de fazer um 180? Foi recolocado o portão 5. Chegou no 894. Portão 5. Oscar Mike Delta, linha decola de imediato. Decola. Gente, autorizado, Oscar Mike Delta, alinhar e decolar para o 7, vento 100 graus, 149. Voo 372, não, 739. Gente, voo no 739, informo helicóptero decolando da pista auxiliar sem interferência. Continua a direção de pouso. Vento para cheque, 100 graus, 149. Leve pouso, embaixo travado, voo no 739. Voo no 79, confirmando. Informo helicóptero decolando da pista auxiliar sem interferência. Aguarda a autorização. Continua a aproximação. Ah, aguardando a autorização, está sendo o tráfego. Voo no 739. 094, guarde porta número 2, prepara a subida a mão. A Gol aproximando, segue a baixatura até a cabeceira, 35. Sim, pega até a cabeceira, 35. Já cruzou o eixo, já cruzou agora. Gol 1739, autorizado, pouso, pistão no zero, vento 100 graus, 149. Ele pôs no zero, no 739. Salvador, Gol 1648. Voo no 648, visual acompanha na companhia na curta? Afirmativo. Após o pouso do mesmo, autorizado a linha e manter no zero. Após o pouso, vai linha e manter no zero. Voo no 648. Vão meu Oscar Max Delta, decolou aos 1300, segue farol de Zapuã, chama controle 120, decimal 8. 120, decimal 8, Delta. Romeu César Lueco, bom dia, prossiga. César Lueco, confirma PLB autonomia? César Lueco, acionamento e decolagem por conta de risco, reporta fora do sol. Costa Bravo, prossiga. É o Papa Romeu, Oscar Mike Delta. Mike Delta, mantendo meu pé de Atumaraty, reporte afastado 20 milhas de Salvador. Meu pé de Atumaraty, reporte afastado 20 milhas de Delta. 5-6 no transponder, controle 208. Qual é o pátio que se encontra? Tabata, sempre para acionamento de táxi de decolagem com a torre em 1895, ajustado 1017, o Oscar Oscar Bravo. Autorizado cruzar o campo, a retaguarda da pista 10, segue sobre, cruzando o eixo de aproximação da pista 10, reporta o eixo livre. Reporta liberando o eixo, sabe, velho. Voo no 648, autorizado até colapso no zero, vento 100 graus, 129. Obrigado, voo no 648. 3191, autorizado Galeão, 340, pelo 9287. Colapso no 10, Daniel Lida, Irume, curva direita, 208, 5021. Correto, chame pronto na 9. Já está pronto no 9, pushback acionamento. Autorizado pushback acionamento, 9, chame táxi. Autorizado, chame o táxi, 3199. 1094, pronto cópia. Pronto para a cópia, 1094. Fortaleza 370, veio perto do 9 até Bangu após Abu Fortaleza. Decola da pista 10, curva esquerda, no perfil da Momo, transição pro T. 5017, transponder, controle 120, final 80. Autorizado para Fortaleza, região 370, veio pelo 9, Bangu após. Correto, chame pronto na 10. Polícia Salvador, 120, décima 8, bom voo. Tá bom, essa vará, 1208. É? Voo no 648, decola 03, chama controle Salvador, 120, décima 8. 208, bom dia. Polícia Salvador, voo no 648, decola na PUCA. 648, contato radar, suba via, sai da PUCA, ao nível de voo 350. Sai da PUCA 350, agora 648. Como 864, vista para 2510, o ajuste 1097, autorizado a RNAV. 2517, autorizado a RNAV. Bom, 864. Controle, bom dia, Papa Romeu, César do Leste. Romeu, César do Leste, bom dia, mantendo 510, na escuta do controle. A sua tem uma RNAV, César do Leste. Oscar Bravo, autorizado a lenta, colapso no 7, vento 090 graus, 139.